Uma boa noite a todos. Para mim é tão bom chegar aqui e ouvir o louvor e sentir o clima espiritual. Muitos jovens na igreja, estou muito feliz. E agora estamos aqui juntos para adorar ao Senhor e para meditarmos um pouquinho na palavra dele. E hoje me pediram para pregar um tema que, quando me falaram o título do tema, eu achei um desafio. O título é o seguinte: Eu Ainda Acredito, que é o título de toda a vigília, em você. E aí eu fiz um subtítulo, né? Em que sentido podemos confiar no ser humano? Essa é uma questão complicada, né? Você estuda o conceito de crença, você vai chegar no conceito de fé. E o conceito teológico de fé é transferência de confiança. O que é fé em Deus? É eu transferir a minha confiança de mim mesmo para Deus. Então isso basicamente é fé em Deus. Então, crer no ser humano é confiar no ser humano. E, em certo sentido, essa pode ser uma atitude não exatamente adequada ou não exatamente louvável. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, Antigo Testamento, verso 5, e nós vamos meditar um pouquinho nessa primeira dimensão aqui, e depois nós vamos adiante. Bom, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando me passaram o título da mensagem, eu não consegui pensar em outro texto além desse, mas ele não é um texto muito positivo, né? Maldito o homem que confia no homem. Você pode aplicar de duas formas isso. Maldito aquele que confia em si mesmo, o homem que confia no homem, é aquele que confia em si mesmo. Ou maldito é o ser humano que confia em outro ser humano, que coloca sua confiança em um outro pecador, comedor de farinha, como se diz por aí, em algum lugar do Brasil. Agora, só por esse verso aqui já fica claro que confiar no ser humano, ou acreditar no ser humano, é uma atitude extremamente perigosa. Mas a gente tem que entender que isso aqui tem um contexto relativo e não absoluto. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e se aparta do Senhor. Então é nesse sentido que a gente não pode confiar nem em nós mesmos, nem em ninguém. Agora, se você está perdido aqui em Curitiba e você pergunta assim: querido, como é que pega um ônibus para o Santa Cândida? E alguém te responder, não tenha medo de confiar, tá bem? Especialmente quando você vir escrito no ônibus, Santa Cândida. Aí você vai confirmar que você pode confiar na pessoa, tá bom? Não tenha medo de confiar, não. Pega o ônibus, confesse, você vai chegar lá no Santa Cândida, tá? Não tem problema, confie, ele te deu uma informação correta. Assim também, quando um homem, pecador, eu ou qualquer outro, te disser: Maranata, em breve Jesus voltará, você pode confiar. Porque essa não é uma palavra simplesmente humana, que nasce da carne do homem, que está apartada do Senhor, muito pelo contrário. Esta é a mensagem da palavra de Deus. E se um homem a prega, você pode confiar nela, ok? Então, maldito o homem que confia no homem, é algo que tem um contexto relativo, um contexto específico do qual o profeta está tratando. Agora vamos para frente. Bom, vamos pensar assim. Existem circunstâncias ou momentos em que a gente pode e deve confiar no ser humano. Eu vou dar alguns passos para vocês em que você pode confiar no ser humano. Você mede o ser humano, o que ele crê, o que ele fala, o que ele faz. Se você encontrar esses pontos que a gente vai colocar, você pode confiar. Se você não encontrar, você não pode confiar. Primeira questão que eu coloquei aqui: confie no homem que afirma a existência de Deus como criador do universo. Confia. Agora, todo mundo, o mundo da ciência, o mundo acadêmico, o mundo da mídia, da televisão, da internet, em sua imensa maioria, vai te dizer exatamente o contrário do que eu estou te dizendo. Ele vai te dizer o seguinte: não confie nas pessoas que dizem que Deus existe. Quem diz que Deus existe? Não confie nas pessoas que dizem que Jesus vai voltar. Isso aí é uma abobrinha tremenda por causa disso e daquilo e etc. E por que eu coloquei essa como a primeira questão diante da qual você pode confiar? Eu não estou dizendo isso baseado simplesmente numa fé. Uma fé qualquer. Porque da mesma forma como alguém tem fé em Deus, outro alguém pode ter fé no Saci Pererê, pode ter fé na Mãe de Iná, pode ter fé nas coisas mais absurdas que você puder imaginar na face da Terra, né? Então, eu não estou dizendo isso baseado na fé. Eu trouxe um livro para indicar para vocês, foi o último livro que eu li esse ano, terminei de ler ele faz acho que 2 dias. Esse aqui é um bom material se você quiser ler. Quantos aqui estão cursando a faculdade? Tem alguém aqui fazendo faculdade? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. E o mundo da faculdade é um mundo maravilhoso, uma oportunidade linda que Deus nos dá de estudar, de aprender uma profissão, de crescer. Mas existem muitas influências que querem tirar Deus do seu lugar como criador do universo. E esse livro aqui, escrito por um cientista, um matemático, o nome dele é John Lennox, você encontra o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar a Deus. Nós fizemos a matéria de ciência e religião lá no NASP, e o nosso professor pediu para a gente ver um debate entre o Richard Dawkins, não sei se já ouviram falar, um grande ateu que fala que Deus não existe, e etc., e esse homem, John Lennox. E como parte desses debates filosóficos e científicos a respeito da origem da vida, da existência de Deus ou não, ele criou esse livro. E eu não vou, obviamente, detalhar o livro para vocês, mas eu vou dar um pequeno exemplo do que esse homem coloca nesse livro aqui. Estudando a astronomia, a biologia, a química, a física e a matemática, cientificamente, não precisa de nenhuma fé, só precisa estudar química, física, biologia, matemática, os estudiosos chegam à seguinte conclusão em termos de probabilidade matemática. Qual é a chance da vida surgir por si mesma? Essa é a pergunta. Como é que isso? A gente sabe que existe pedra, existe água, existe sol, existe tudo isso. Mas onde é que isso vira vida? Essa é a grande questão que intriga os evolucionistas e os criacionistas. E eles estão divididos quanto a como que isso acontece. E aí o matemático, que é um cientista, foi calcular as probabilidades. E aí eles dizem no resumo de tudo o seguinte. Seria mais fácil você escolher 20 macacos. Escolhe 20 macacos e coloca eles cada um com um teclado. E manda eles apertarem os botões do teclado. Do jeito que eles quiserem. Um macaco digitando num teclado. 20 macacos. Seria mais fácil esses 20 macacos digitarem a Enciclopédia Britânica inteira sem errar uma letra ao acaso do que o universo e a vida surgirem pelos mecanismos evolutivos imaginados até hoje. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. É mais fácil você pegar um macaco, pega um só, e fazer ele digitar a Enciclopédia Britânica inteira sem errar uma letra do que a informação que gera a vida na célula e o DNA terem surgido por mera evolução dentro do que se entende hoje como evolução. Isso é só para vocês terem uma pequena ideia do quanto é preciso mais fé para acreditar na evolução do que para acreditar em Deus. Então, se alguém disser para você que não acredita em Deus porque é racional e cientista, não confie nessa pessoa. Porque no fundo o que essa pessoa está dizendo não é uma afirmação científica, é uma afirmação filosófica. Ela não crê em Deus porque ela não crê. Não quer acreditar, por qualquer razão, ela pode procurar elementos na biologia, na química, na física, na matemática, ela pode fazer isso se ela quiser. Mas ela não está baseada na ciência, ela está baseada na própria filosofia. Então, não confie nas pessoas que dizem que Deus não criou o universo. Agora, segundo ponto. Confie no homem que afirma que Deus em pessoa se revelou através da sua palavra. Nesse você pode confiar. Mas Ezequiel, isso é tão esquisito. É esquisito. A Bíblia, ela foi escrita num período de quase 2000 anos, por inúmeros autores diferentes. Isso por si só já é um problema sério, porque se eu fizer uma descrição do amor, não, para mim o amor é azul, ele é gostoso, ele é bonito, ele é doce, ele é fantástico. E eu te pedi para cada um de vocês fazer uma descrição do que é o amor. Alguém vai dizer que o amor é cor-de-rosa, alegre, feliz, parece um balão de gases, quando você solta ele sobe, alegre, explodindo pelo ar. É uma descrição completamente diferente da que eu fiz, não é? Tem nada a ver. E nós dois estamos falando da mesma coisa, amor. Então, a Bíblia, ela trata de inúmeros temas recorrentes. Se fala de Deus, se fala da lei de Deus, se fala do santuário, se fala da graça, se fala do louvor, se fala da oração. Se fala da vida humana, se fala da guerra, se fala da morte, inúmeros temas. E quando você estuda esses temas separadamente, eles não se repetem, ou seja, eles acrescentam informação uns sobre os outros, mas eles não se contradizem. Isso é fantástico. Além disso, você possui na Bíblia inúmeras profecias que, do ponto de vista de quem escreveu, eram inimagináveis de serem cumpridas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Já ouviu falar da marca da besta? Alguém já ouviu falar desse negócio? O povo tem medo, né? Do 666 e tal. Bom, João escreveu esse texto 1900 anos atrás, em um mundo que já conhecia um império mundial, já tinha conhecido vários, Babilônia, os Medos e Persas, os gregos e agora eram os romanos. Eles conheciam um império mundial, mas estava longe da possibilidade de um ser humano ou de um sistema controlar toda a atividade econômica do mundo. É um tipo de coisa assim, inimaginável para João pensar e dizer assim, não, um dia alguém vai ter o poder de decidir quem compra e quem não compra, quem vende e quem não vende. Aí tá bom, João lá é, né, 2000 anos atrás, e a vida humana continua, e a vida humana se desenvolve, se estabelece, se multiplica, e hoje, se você tiver um cartão de banco e na sua conta você tem R$1 milhão lá dentro, você quer mais? Não, R$100 milhões, você tem R$100 milhões, tá bom para você? Aí você tem um cartão de banco, por algum motivo você não tem dinheiro na carteira, porque você é muito rico, você não anda com dinheiro na carteira, né? Vamos pensar, né? Você não quer ser assaltado. Aí por alguma emergência você precisa de R$10, só que você está 2 horas da manhã no centro de Curitiba, onde é que você tira R$10? Aí você chega na frente de um banco, ele está fechado, e o caixa eletrônico está fechado, você tem R$100 milhões, mas você não tem 1 centavo. Claro que esse é um exemplo que depois, na hora que o banco abrir, você pega os seus R$10, tranquilo, já tem 100 milhões lá dentro. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, hoje existe um sistema preparado para o momento que alguém disser quem pode comprar e vender e quem não pode, você vai fazer o quê? Diz para mim, o que é que você vai fazer? Você vai chorar, você vai bater, você vai xingar, você vai praguejar, você vai amaldiçoar? Porque você pode fazer tudo isso, mas não vai resolver. Quem é que manda no dinheiro desse negócio aqui? Vocês conseguem entender? Para João, isso era inimaginável o que a gente vive hoje. Não dava para calcular, não dava para pensar, não dava para dizer o que ia ser. E ele, inspirado por Deus, escreve: e não poderão comprar ou vender senão adorar a besta. E sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Você não vai poder comprar ou vender se você não adorar a besta. Você acha que a Bíblia é uma brincadeira? Você acha que a gente está brincando de profecia? Algumas outras questões aqui que eu coloquei também. A Bíblia trata inúmeras profecias sobre a apostasia do cristianismo. E essas profecias são tão fantásticas que eu não consigo nem expressar o quanto elas são fantásticas, mas eu vou tentar explicar para vocês. Qual que é a mensagem cristã? Em resumo, eu vou tentar resumir de forma bem simples, eu espero que você concorde comigo. Ame a Deus, acima de tudo, e ame as pessoas. Essa é a mensagem cristã? Vamos poder dizer que basicamente é isso. Quando a gente falhou em amar a Deus e amar as pessoas, nós pecamos, nós quebramos a lei, e Jesus vem para morrer pelos nossos pecados e nos perdoar e nos transformar. Basicamente, a mensagem cristã é essa. Essa é uma mensagem que tem por objetivo criar pessoas egoístas, mesquinhas, que estupram crianças, que roubam dinheiro de fiéis, de dízimos e ofertas, e que andam em carrões enquanto fiéis morrem de fome? É, o objetivo dessa mensagem é criar pessoas desse tipo. Não é, né? Agora, é interessante que a Bíblia diz que é exatamente isso que iria acontecer. Mas o mais impressionante é que isso aconteceu. Porque hoje você tem um sistema religioso enorme que vive de roubar, de mentir, de matar, de estuprar criança e etc. Estamos brincando de profecia? A gente está brincando? Eu acho que não. Eu espero que você entenda que a gente não está brincando com a palavra de Deus. Claro também, toda a história mundial, os impérios e as descobertas, etc., também são pontos fantásticos que comprovam a veracidade da Bíblia. Um outro ponto que comprova é a moralidade bíblica. Tem pessoas que detestam ouvir falar de pecado, né? E geralmente, pecado é assim, beber, fumar, transar fora do casamento e roubar dinheiro e coisa relacionada ao dinheiro. Geralmente é isso que fala que é pecado, e o povo não gosta disso porque todo mundo está atrás desses pecados. Cada um tem os seus pecados em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação aos vícios da televisão, da internet, de beber, de fumar, de comer isso e aquilo, etc. O que eu quero dizer com tudo isso? Se o homem fosse a origem dessa mensagem da Bíblia, sabe como que seria a lei de Deus? Transe com o maior número de pessoas possíveis e seja feliz. Amém. Se o ser humano fosse o autor dessa lei aí, Ah, com certeza era por aí. É mais ou menos, tem assim, ó, não roube o meu dinheiro, mas se eu precisar, deixa eu pegar o seu. O meu você não encosta, mas se eu precisar do teu, você libera. É assim que ia ser a lei de Deus, se a origem da lei fosse o homem. Mas é assim que a lei de Deus diz? A lei de Deus vai frear tudo isso, e não roube, não mate, não adultere, não minta. E ela vai falar tudo isso para quem mente, adultera, rouba, mata e etc. Interessante isso, não é? E isso para gerar duas coisas. Primeiro, a vergonha de podendo ser verdadeiros, os homens são mentirosos. E depois da vergonha, gerar a necessidade de salvação. Porque quem rouba, mente, mata e etc., o lugar deles é na Jerusalém Celestial? É lá que eles vão? Acho que o Apocalipse é bem claro, dizendo que o lar deles é um lago de enxofre e fogo. Agora, uma outra questão que declara absolutamente a verdade da Bíblia é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é surpreendente. E além disso, a mensagem cristã tem poder de fazer o que nenhuma outra tem poder de fazer. Transformação do corpo, da alma, da mente, do caráter, da família, das circunstâncias da vida. Coisa que nenhuma filosofia da nova era, do espiritismo, de qualquer coisa que você pensar por aí, tem capacidade de realizar. Portanto, confie no homem que diz, Deus se revelou em sua palavra. Glória a Deus por isso. Confie no homem também, quando o homem pregar a palavra de Deus, e ele te contar uma história. E essa história diz assim, tinha Adão e Eva, e uma serpente, que surgiu aparentemente do nada. Por instigação da serpente, o homem se tornou o que ele é hoje. E aquele que disser que não tem pecado, é mentiroso. E nele não está a verdade. Eu li um livro esse ano também, chama-se Ortodoxia, de Gilmore Chesterton. Recomendo a todos também. E ele fala assim, olha, a história da humanidade é uma coisa tão interessante, que hoje em dia se prega o evolucionismo como se fosse a maior verdade do mundo. Que nós fomos evoluindo até nos tornarmos humanos. Aí ele diz assim, olha, você não encontra um registro dessa história em lugar nenhum das mitologias antigas. Você não encontra um povo grego, africano, asiático, indo-europeu, americano, você não encontra uma lenda de um povo que diga que o homem melhorou e de um macaco se tornou uma pessoa. Agora, se você estudar a mitologia de todos esses povos na África, na Ásia, na América, na Europa, onde você quiser, sabe o que todos esses povos vão contar? Eles vão contar umas histórias muito esquisitas, que tinha duas pessoas morando em algum lugar muito bonito e por alguma coisa assim meio esquisita eles perderam a felicidade que eles tinham. Você tem essa história, esse fundamento da história repetido em todos os povos do mundo. É uma tradição enorme, que revela muito sobre você e sobre mim. Por que, irmãos, que a gente tem a mensagem do amor e não se ama? Alguém pode explicar isso para mim, por favor? A Bíblia pode explicar. Porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso não é justificativa para pecar. Ah, então pecar é normal, vamos se matar, vamos se bater, vamos se xingar, não é nada disso. Isso é simplesmente o fato. E é por causa desse fato que maldito o homem que confia no homem. Mas bendito o homem que confia na palavra de Deus. Bendito o homem que se entrega ao Senhor, ao Salvador, e conhece pela própria experiência o poder da verdade. Que nos perdoa, que nos transforma, e que devagarzinho vai nos ensinando a nos amar. Essa é a lei. Qualquer outra lei abaixo dessa se torna pequena e vazia. Para terminar, nós temos que lembrar uma coisa interessante nesse contexto ainda. A mensagem bíblica chegou até nós como fruto de um trabalho de pessoas pobres e insignificantes. E eu gosto de dizer por aí quando eu prego que a Bíblia foi inclusive escrita por quem não sabia escrever. Vocês sabiam disso? Que tem livro na Bíblia escrito por quem não sabia escrever? Pedro. Pedro nunca soube escrever, né? Como é que você tem duas cartas de Pedro na Bíblia? Porque ele ditava e um companheiro escrevia. Foi escrita por quem não sabia escrever. Esses homens viveram num mundo que não tinha internet. Hoje eu coloco uma coisa no meu site, coloco lá um artigo, um sermão. Esse sermão que eu estou pregando aqui eu vou colocar lá na internet. E alguém pode acessar esse meu sermão pelo menos se falar português, né? Estiver no Japão, na Europa, na China, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Mas eles não tinham essa estrutura à disposição deles. Hoje eu posso digitar um texto no computador e fazer 1 milhão de cópias sem esforço nenhum. Quanto esses homens se esforçaram para copiar a palavra de Deus? Para que ela chegasse até você e a mim. Esse é o triunfo do simples. E esse é um triunfo que encherá o mundo inteiro, porque esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu vou te falar o último homem no qual você pode confiar. Confie no homem que não exalta a si mesmo, mas exalta Jesus Cristo. Nesse você pode confiar. A queda, o pecado, colocou no ser humano aquilo que é naturalmente egoísta. E a gente adora ser louvado. E a gente gosta tanto de ser louvado que tem gente que até se louva a si mesmo, né? Não sabe falar de outra coisa além de si mesmo. E a sua aparência, e as suas conquistas, e o seu carro, e o seu dinheiro, e a sua identidade, a sua obra, e o seu trabalho. Só pensa em si. E essa é uma natureza maldita que todos nós temos. E a gente tem que entender uma coisa. Exaltar a Cristo é exaltar alguém que tinha todo o poder do universo. Mas quando na terra disse assim, eu sou manso e humilde de coração. Exaltar a isso não é natural. Sabe o que o pessoal gosta de exaltar? Aquilo que se vangloria. Que sobe no palco, toca, canta, dança, rebola e todo mundo... Que beleza, que maravilha, louvado seja. Não é por aí as coisas? E quando a gente exalta algo diferente, porque o herói dos filmes, sabe o que os heróis dos filmes fazem? Eles matam. Mas sabe o que o herói do universo faz? Ele morre. É diferente. E o homem que exalta a Cristo e não exalta a si mesmo, nesse você pode confiar. E cada um de nós tem que se avaliar e pensar bem a quem a gente tem exaltado. A vaidade humana tem a tentação de se engrandecer. E nesse ponto, o nosso exemplo é João Batista. Tentaram colocar João Batista, ciúmes nele. E dizer assim, João, nós te seguimos aqui, mas ó, agora aquele que você batizou, estão seguindo mais ele do que você? E eu imagino que João Batista, com um sorriso enorme no rosto, disse para mim, olha, tudo que eu fiz era só para que todo mundo seguisse ele. Aliás, sai daqui, vai para lá. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque quando ele cresce, cresce o que é puro, o que é bom, o que é santo, o que é justo, o que é o amor encarnado. Mas quando eu cresço, cresce o que é mesquinho, o que é egoísta, o que é fútil, o que é pecador. Deus ama muito vocês. E Ele quer fazer de vocês pessoas felizes, fiéis, preparadas para morrer. Mas se não morrerem, preparadas para a volta de Jesus. Eu não sei se eu posso dizer que Deus acredita em vocês, porque isso é uma coisa um pouco difícil. Vamos dizer que em algum sentido Deus acredita em vocês. Tanto acredita que deu o Evangelho para vocês, para que vocês conheçam, pratiquem e preguem. Ele fez isso por vocês, então Ele acredita em vocês. Claro que Ele acredita em vocês conhecendo a extensão do pecado, que não é pequeno, que é o meu e o teu pecado. Mas Ele acreditou em nós, confiou em nós, redimiu a cada um de nós na cruz do Calvário. E um dia, Ele vai voltar a esse mundo. Ele vai voltar, Ele prometeu. Passa o céu e a terra, mas a palavra dEle não vai passar. Ela vai se cumprir. E ela vai te fazer fiel e feliz, se você perseverar até o fim, em amar a Deus acima de todas as coisas. E amar as pessoas. Você precisa tomar essa decisão, reacender essa decisão? Como resposta ao fato de que Deus acredita em você, acreditar nele de forma mais prática e real, em amor, você precisa disso? O Espírito Santo queima o seu coração por isso? Para que essa condição de mornidão, de hipocrisia, de escravidão ao pecado seja quebrada pelo poder do sangue e da graça de Cristo? Vocês têm sede disso? Eu gostaria de fazer um convite àqueles que têm essa sede. Se você tem essa sede, o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu não vou pedir que você venha à frente. Eu vou pedir apenas que você se coloque em pé para a gente fazer uma oração. Louvado seja Deus por aqueles que se colocaram em pé. Vamos orar. Deus maravilhoso e bendito, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua Palavra e a Tua presença entre nós. Obrigado porque o Senhor ainda acredita em nós, mesmo quando a gente não acredita, Pai. A gente tem dificuldade de acreditar que a gente pode receber o poder, o perdão, o amor, a mudança do coração, da vida. Mas o Senhor, que pode todas as coisas, pode fazer isso por cada um de nós, Pai. Que nada impeça a Tua obra de nos perdoar, de nos transformar, de nos usar para pregar o Evangelho e de nos preparar, Deus, para o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus. Dá-nos a graça da Tua paz, da Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.